cruz e uma espada. Falo de amor, eu sou da amada. Entre o espaço de céu e terra, eu sou do abraço, eu sou do abraço. Eu perco a guerra. Gesto a diferença, cada vez mais me acostumando eu vi, eu percebi, eu me envolvi, fiz de você a minha crença, seu modo manso me mudando eu vi, eu percebi o quanto eu gosto de você. Eu gosto de pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Entre suas mãos durmo meu sono, navego um sonho, eu me abandono. Entre nós dois, noite calada, são 5 horas da madrugada. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Eu percebi em cada gesto a diferença, cada vez mais me acostumando eu vi. Percebi, eu me envolvi, fiz de você a minha crença, seu modo manso me mudando eu vi, eu percebi o quanto eu gosto de você, o quanto eu gosto de você.